fosse pelos inocentes mortos, yeah, que perderam um possível lugar na história pra somar nas estatísticas de vítimas policiais, yeah. Não é como secar a morte se para florestar de flor, e vou deixar de cantar a vida que faz aqui a música. Pelos doentes ou pelos velhos, hey, yeah. Esquecidos do tempo que espiravam paixões armazenados como lixo pelos hospitais, hey, yeah. Não é bom secar a morte se para florestar o amor, e vou deixar de cantar a vida que faz aqui as luzes. Fazem aqui as músicas, vindas de tão longe, acompanhadas por fantasmas. Fantasmas mudos que nunca tiveram voz, e se tiveram chance se acovardaram, e se usaram as bocas, proferiram ódio, nunca amor, nunca compaixão. E sussurram o frio ao vento, mas este na serra abocanha nosso espírito e devolve alívio à nossa vida, e nos ensina a entender os fantasmas. Mas jamais! Jamais creio no que dizem, pois mais forte é a esperança na vida do que o medo, do medo, do medo, do medo, do medo, do medo, do medo, do medo da morte. As moscas trazem-me no entulho partículas digeridas do meu primo desaparecido há 3 semanas. No tempo com problemas com os guardas, por querer apenas demais. Trazem repúdio e repugnância aos hipócritas, às leis hipócritas, aos ricos sujos, aos poderosos de merda, aos prepotentes, aos assassinos, aos traidores, aos que maltratam animais e levam em seu sangue pedaços dos meus irmãos, meus mortos irmãos, que se agora pudessem fazer-se ouvir, por Deus, que esses outros mortos dariam de boa vontade sua herança afortunada em troca de um par de pedras velozes, pois mais asquerosos, covardes e sem importância que as moscas são os alimentos vivos das moscas. Eita, que sacudiriam almas inertes dentro das insípidas carcaças encoraçadas que nunca se tocam, ou quando fazem, atentam ao nosso sorriso e por um momento o pânico anunciaria a vida dentro desses seres odientos. Mas não enganariam as moscas, não enganariam as moscas, não enganariam as moscas, não enganariam as moscas, não enganariam as moscas, não enganariam as moscas, não enganariam as moscas, não enganariam as moscas, não enganariam as moscas, não enganariam as moscas, não enganariam as moscas, não enganariam as moscas, não enganariam as moscas, não enganariam as moscas. Show de bola, galera! Vamos aplaudir!